aí, MD da favela vai apresentar o grande rapper pra vocês. Ele é um homem de luta, de coragem e muito som. Ele é o nosso amigo, meu parceiro, MM Bom. O cara tá ligado, ligado nas coisas do mundo. Ele fala da dor, das lutas do seu povo. O cara fala de amor. Quando o mano veio ao mundo, fizeram dele fazer um mala. Mas com sabedoria e sem arma, foi a batalha. Tem sangue, a força de um lutador. Tem na alma, a esperança, um coração de menino e a persistência de um sonhador. Respeito a todas as quebradas, Anitta Ferraz, Zona Leste, Lago Negro, Cidade Jardim, Cidade de Deus, Vila Meio Norte, Afegão, Promorá, Ponte Velho, Cabral, Frei Damião, Alto da Ressurreição, Santa Maria da Codipe, Disseu, Morro da Esperança, Francisca Trindade, Parque Brasil, 1, 2 e 3. Aê Maranhão, Timon, Codó, Caxias, a rapaziada do Mibó, Quilombo, Quilombo Piauí. Aê MMBó, valeu pelo convite, parceiro. Liberdade Negra agradece. Pode crer, velho. Isso aí, firmeza, mano.